Yeah, conexão universal. É o vagabundo, é? E aí, malandrex, come on, come on. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. Abandona, psh, tá dando entrada, psh, e na virada a ideia vai ser cobrada. Desconverso, deu pé doido, chapo. Cabeça pobre, perdido, estacionou vermelho. Eu não falo francês, sou brasileiro. Convivência periférica, ressalto no mundo inteiro. Do descabelo, camelo, confesso, não abandono. Palavra, irmão, não é em vão. Mano, sempre é mano. Da África, assassino, formando o mesmo bando. Paris, São Paulo, tamo junto, squad. Vamos que vamos criando, estudando o campo, se adiantando, via intercâmbio. Sempre lutando, forte, caminhando. Na fé, lutando, funk, mulhaço. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. Favela, oh, vai doer. É nóis, é nóis. C'est pour mes b-boy, mes b-boy qui écoutent et qui grandissent et deviennent des big boy. Un big boy qui devient leader quand il destroy par sa connaissance le monde des playboy. Calma, Irma, qui est favela. La juste, la Africa est favela. Le dernier dragon, le feu en action. Combattant la pression, ma potion. Mon action, ma forme et mon fond. Mon flow et mon son, mon genre art pour les bons. Et noise! Flow avec le style qu'il faut, l'amour qu'il faut, le flow qu'il faut, le show qu'il faut. Et peut-être ton acte connecte la planète. Ton esprit va renaître, tu ne seras plus dans le paraître. Le vrai va apparaître, la valeur de respect. Les élèves et les maîtres sont tous sur la sellette. J'guette, j'guette la chute de ceux qui ne savent pas. Chaque pas de chaque papa qui ne me parle pas passe devant moi et ma patience ne flanche pas. Hey. En d'autres mots, les négros à mes techos sont échos comme CPO, C3PO. Avec brio, notre niveau intouchable et met tous KO. Pour que le favel renaisse et agite son drapeau. Eh, hey, oh favela, mi corazón está con você. Favela,